mas ficarás eternamente em nosso coração. E algum dia nossa festa nós teremos, e o seu passado cantaremos. Ao acabar sua festa ontem, não vai haver mais escola de samba, não vai. Choro o tamborim, choro o mundo inteiro, a terra, a terra. É há 12 anos em seu rádio, há 12 anos reativando a sua memória com pérolas da era de ouro do rádio. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, para que você nos ouça por este mundão afora. www.usp.br/radiousp. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender agora a gente ouvinte que reside em Jundiaí. Jundiaí também desperta ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos escreve é Dona Aurora do Espírito Santo. Ela reside no bairro da Ponte São João, em Jundiaí, e gostaria de ouvir do Jorge Galati, que já viveu alguns anos aqui em São Carlos. Saudoso Jorge Galati, autor genuíno desta música, defendida em arranjo do Chico para o conjunto de cegos, titulares do ritmo, Saudades de Matão, gravação raríssima. Ainda para ela, Dona Aurora do Espírito Santo, lá da cidade de Jundiaí, do bairro Ponte São João, a maior patente do rádio, Almirante, dele mesmo, Almirante, arranjo muito bonito. Almirante dá um show em Galo Garnizé. Nesse mundo eu choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surge uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou. Foi uma grande dor lá no céu, junto a Deus, em silêncio a minha alma descansa. Desventura desta grande dor. Ninguém me diz que sofreu tanto assim. Esta dor que me consome, não posso viver. Quero peregrina flor. Pois todos devem saber que a sorte me tirou. Foi uma grande dor. Já fui caroço, já fui ave, fui tacara, já fui bode, capivara, eu já fui bicho de pé. Já fui valente de bandão, já tive um nome, eu fui criança, hoje sou homem, só me falta ser mulher, hoje viu. Só me cuidado, tem ficado, peguei meu. Só me cuidado, tem ficado, carizé, hoje tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, tem ficado, é uma hora, é duas horas, é três horas, é quatro horas, é cinco horas, é seis horas, é sete horas, é oito horas, é nove horas, é dez horas, é onze horas, é doze horas, e depois falta uma hora, oi, viu? Tome cuidado com esse calo, peguei meu. Tome cuidado com esse calo, garizé, oi, esse calo, peguei, esse calo, pegou pé, esse calo, não respeita, nem mato, caramaré. Eu não concordo com a campanha que se faz, de só se pregar cartaz, pra matar os insetos. Mas o que vale o bilhão da bicharia, e a pista de cegomia, o mudita na papia, dois, viu? Tome cuidado com esse calo. Acende a lâmpada, acende o forte, acende a vela, que a danada atrás da vela tá procurando um ané. Tá tudo aceso, já tem luz por todo lado, e o argolão foi encontrado no dedo grande do pé, oi, viu? Pra me coitado, vem que calo, peguei meu. Pra me coitado, vem que calo, carizé, oi, que te calo, delícia, que te calo, pego pé, que te calo, não respeita, nem maduca, nem mané. Aí eu tomei o trem, fui parar em Canindé, que é terra de seu alegário, fazenda de seu mané. Cheguei doente, eu pus o pé na água quente, me disse seu intendente que eu tinha vício do pé, oi, viu? Pra me coitado, vem que calo, peguei meu. Já na fazenda, com 10 dias de pacote, e até pra brigar com bode, se aparece sombração. E o diabo tá com uma de da manela, que abre o fundo da panela, e você quer comer na mão, oi, viu? Só me coitado com esse calo de viveiro. Só me coitado com esse calo carnizel, oi, que esse calo delícia, que esse calo pego pé, que esse calo não respeita, nem maduca, nem mané. Gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, Anjos do Inferno, Ataúfe e suas pastoras e, novamente, o Silvio Caldas.